Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, quarta-feira, dia 26 de junho, e nós damos sequência à série de programas sobre manifestações de rua, organização da sociedade civil, principalmente da juventude, dos estudantes, contra o aumento das passagens dos ônibus, e que acaba se desdobrando numa agenda muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais urgente, que chegou até a Brasília, bateu em Brasília, é tanta repercussão que ontem a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC 37, atendendo ao clamor das ruas. Estão pedindo aí, com faixas e cartazes, a rejeição da PEC 37, que restringia a ação do Ministério Público nas investigações criminais. Para tratar da sequência, né, ao assunto, não para tratar da PEC 37, mas para dar sequência ao assunto dessas mobilizações, nós hoje vamos focar essencialmente a ação policial, confrontos entre policiais e manifestantes, e aqui com o Marcos Romão, que é sociólogo, jornalista e militante ativista dos direitos humanos em Niterói, onde a situação tem estado cada dia mais pesada, e o Tasso Marcelo, fotógrafo da agência France Press, foi da agência Estado durante 20 anos e que também está na rua aí cobrindo e documentando, não só em fotos, mas em vídeo, uma situação que nós todos deploramos. Na ponta da linha eu tenho o colega Vladimir Platonov, que é repórter da Agência Brasil, esteve em Niterói na semana passada cobrindo os eventos lá em Niterói e foi vítima de ataque da polícia, não só ele, outras pessoas que estavam com ele no terminal de ônibus ali em Niterói, foram todos eles atacados. Eu dou bom dia ao Vladimir. Como vai, Vladimir? Bom dia, Golo, bom dia aos demais participantes, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Nacional. Vladimir, a agressão a você provocou, inclusive, como era de se esperar, uma nota de protesto da Empresa Brasil de Comunicação, que é onde nós todos trabalhamos, e eu li também que você pretende levar adiante essa agressão, levar até a justiça, é isso mesmo? Com certeza, Golo. Na verdade, quando eu pretendo levar adiante, levar à justiça, é para que todos os demais jornalistas e fotógrafos, futuramente, não sejam agredidos, seja pelas forças policiais fardadas do Estado, seja por seguranças, no caso desse terminal rodoviário, ou por qualquer outra segurança. Que nós sabemos que muitas vezes eles estão ali sem a farda, mas não é surpresa que muitos sejam, inclusive, policiais militares fazendo o chamado bico. Então, essas empresas, elas têm que sentir que não é normal, não pode, primeiro, agredir qualquer cidadão, e segundo, muito menos, agredir a imprensa, porque nós estamos ali, não é protestando, nós estamos cobrindo de forma imparcial o protesto. De um lado temos a polícia, do outro lado os manifestantes. A nossa função é ficar no meio. Justamente ficar no meio, ficar entre, é que nos coloca muitas vezes em situações de risco. Ô Vladimir, como é que foi? Eu gostaria que você recapitulasse para nós como é que foi essa agressão, rapidamente. O que aconteceu? Então, exatamente. No penúltimo protesto de Niterói, foi na quarta-feira da outra semana. Ontem tivemos um outro protesto também com violência, um pouco menos, mas também houve violência em Niterói. Depois que os manifestantes já haviam tentado, enfim, fechar a ponte, depois que já havia sido desencadeado toda a reação da polícia de choque, os manifestantes, eles voltaram ao início da manifestação, que era na Praça Araribóia, na Praça das Barcas. Ao lado da Praça das Barcas fica o terminal rodoviário, que justamente faz a integração. Como as barcas estavam fechadas, como o shopping que fica ao lado estava fechado, o único local que os manifestantes podiam se esconder, correr das bombas, era o terminal rodoviário. E foi isso que aconteceu. Na verdade, as pessoas saíram em disparada, não para invadir, não para quebrar o terminal, mas para fugir das bombas de gás lacrimogêneo, que qualquer pessoa que já sentiu o efeito de uma bomba de gás lacrimogêneo sabe que incomoda muito, e algumas pessoas mais sensíveis, inclusive, passam mal. Tivemos casos de pessoas que faleceram no nordeste do país, se não estou enganado, por conta de uma bomba de gás lacrimogêneo. Então as pessoas fugiram e os seguranças do terminal rodoviário indiscriminadamente começaram a agredir as pessoas com pedaços de pau, e aquilo me chamou a atenção. Eu, como jornalista, imediatamente comecei a filmar com minha camerazinha de fotografia, e quando eu vi, eu estava cercado de seguranças, e um deles tentou arrancar a câmera da minha mão. Eu não dei, fechei a mão, aí ele me desferiu um soco muito forte no ouvido esquerdo. Quando eu comecei a correr para fugir, ele veio por trás novamente, me desferiu um chute fortíssimo na altura do joelho, foi quando eu caí. Para você ter uma ideia, até hoje eu continuo com o joelho inchado, com a perna toda roxa, e os colegas que cobrem manifestação sabem que isso pode acontecer, que no meio da confusão há agressão contra fotógrafos, contra cinegrafistas, contra repórteres, e nós precisamos sempre nos defender, pois estamos ali, repito, não para fazer parte da manifestação, mas de forma imparcial cobrir a manifestação. Há uma coisa interessante nisso aí. Nós temos aqui o Tasso, que é fotógrafo e documentarista dessa ação policial, tem aqui vídeos que ele gravou lá em Niterói e aqui no Rio de Janeiro, mostra que a polícia, ela age com uma forma, a forma de ação é desmedida, na verdade. É uma reação que não tem sentido em vista da ação da qual ela é vítima. Você acha que isso também? Você viu isso? Oi, Vladimir. Eu estou na escuta. Sim, você viu isso? A polícia está reagindo de uma forma que não tem medida com relação ao que está sendo a ação do pessoal contra ela? Não, perfeito, Golo. Eu até estou com um retorno muito baixo aqui, mas o que acontece? A polícia, ela reage, e ela reage acima do tom. Eu acho o que fica de aprendizado em termos de segurança pública é que nos falta uma polícia mediadora antes do conflito. Certo. Nós não vimos isso, não vimos isso em nenhum dos conflitos. A polícia deveria ter um pessoal de caráter, de perfil mais mediador, que chegasse nos manifestantes um pouco antes e conversasse e que distribuísse panfletos. Ultimamente eu tenho visto alguma coisa em termos de panfletos, isso funciona. Mas quando eles chegam, eles já... Polícia de choque, todo mundo sabe. É difícil, quase impossível, dialogar com polícia de choque. Não. Agora, o Estado, ele detém legalmente o monopólio da força. O que não pode é seguranças de outras empresas quererem aí sim agredir as pessoas, que aí é duplamente pior. Que quando o Estado agride a população, ele pode estar errado, mas constitucionalmente ele detém esse monopólio. Agora, me parece que essa sugestão talvez devesse ficar uma polícia mediadora antes do conflito, porque depois que começa a explodir as primeiras bombas de gás lacrimogêneo, não tem mais conversa. Aí é bomba de um lado, pedra do outro, fogo de um lado, rojão do outro, aí não tem mais o que conversar, Golo. É verdade. Você sabe que eu estava vendo na televisão, na TV Cultura, um programa chamado Legião Estrangeira, em que a Mônica Teixeira conversa com jornalistas estrangeiros, correspondentes, a maior parte europeus, que atuam aqui no Brasil, e eles todos falando sobre essa realidade. É curioso porque eles convivem, principalmente na Europa hoje em dia, com protestos de rua muito mais violentos até do que esses protestos que nós estamos visto aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, em todo o Brasil, em suma. E o Tom Hannigan, que é correspondente do Irish Times aqui na América do Sul já há 8 anos, ele chamou atenção para uma coisa que você acabou de dizer. Ele disse: a polícia brasileira, ela não tem o preparo para lidar com manifestação de rua, com movimento de massa, com protestos como esses protestos que nós vimos acontecer na cidade nos últimos 10, 12 dias. Não só aqui no Rio de Janeiro, volto a dizer, mas em várias outras cidades. Falta o diálogo prévio, que é essa turma inicial. Ou seja, e outra coisa que ele disse também, que é importante, é que a polícia você forma e fica olhando. E ela tem que detectar, tem que ter um trabalho de inteligência para ver aonde estão os focos de provocação, de depredação, de vandalismo. E não precisa as pessoas sentarem no chão para a polícia detectar. A polícia vê, e ela sabe onde está e ela tem que neutralizar antes que esses focos se manifestem da forma mais grave, mais aguda possível. E é isso aí que você acabou de dizer também, né? Você acha que é possível a gente ter uma mentalidade nova nessa polícia militar que a gente conhece? Com certeza, eu acho que é uma obrigação. Com toda a tecnologia que nós temos, nós compramos para a Copa, para as Olimpíadas, equipamentos que são acoplados nos helicópteros, que conseguem enxergar, vamos dizer, uma formiga no chão. São equipamentos de altíssima resolução que estão transmitindo essas imagens em tempo real para o governo. As pessoas estão vendo em telões a cara de cada um. E é fácil a gente ver quem são os baderneiros. Eu dou um exemplo de uma pequena evolução. Na passeata que tivemos anteontem, tá? Anteontem na Avenida Rio Branco. Foi uma passeata com cerca de 2.000, 3.000 pessoas, mais ou menos. A polícia já estava fazendo alguma coisa preventiva, no sentido de que todo jovem que estava com o rosto coberto, seja por um pano, seja por uma camiseta, esse jovem, imediatamente, ele era abordado, sem violência, mas ele era abordado, era revistado, tinha a mochila revistada, não havendo nenhum tipo de problema, o jovem era liberado. E o mais incrível é que as pessoas estavam apoiando a polícia nesse sentido, que eles não querem os vândalos, os baderneiros, as pessoas que estão ali, talvez não, nem saibam como protestar. Alguns já vão mal intencionados. Todo jornalista, todo fotógrafo que cobriu de dentro as manifestações, a gente notava que tinha um pequeno grupo que já era mal intencionado. Eles estavam ali para arrumar confusão, nitidamente. Alguns, muito jovens, jovens quase que adolescentes, 14, 16 anos, que talvez nunca tenham ido às ruas. Eles não sabem nem como protestar. E o jovem, você sabe, é aquela confusão de hormônios. Um jovem começa a jogar uma pedra, um começa a chutar uma vidraça, enfim, até aquele comportamento de manada. Então, eu acho sim que tem maneiras da polícia, usando inteligência, detectar quem são essas pessoas, Golo. Ok, Vladimir, muito obrigado pela sua participação. Melhoras aí, eu sei que você está com sequelas até hoje. Isso aconteceu na quarta, quinta-feira, né, semana passada? É, mas realmente, né, eu já fiz radiografia, continuo com a perna doendo muito, pois a pessoa que me chutou provavelmente devia ser um lutador de UFC, porque acertou num ponto nevrálgico, mas enfim. Sabia chutar, né? Temos que continuar. É a turma que sabe chutar, é a turma profissional da agressão. Tá certo, Vladimir, muito obrigado, meu irmão. Bom trabalho pra você aí, boa recuperação. Um abraço. Um abraço a todos, obrigado. Ô Marcos Romão, vou conversar com você, que é de Niterói, ativista pelos direitos humanos de Niterói, ainda por cima negro, o que já é um complicador nessas manifestações de rua, porque você sabe que primeiro apanha os negros, depois os que estão com a cara coberta, com a cabeça enfaixada, essa coisa. É, como é que você viu esse negócio de Niterói? Pode falar. Uma boa tarde, um bom dia. Minha solidariedade aí ao companheiro jornalista. E realmente é uma situação muito, foi uma situação muito chata. E eu digo o seguinte, ô Golo, por ser negro, eu não uso máscara. Pois é, eu vi o seu filho. Porque é da bandeira demais. É. Máscara branca ainda por cima. Máscara branca ainda por cima é ficar muito visado. Quer dizer, na verdade, eu acho que há um detalhe nesse protesto atual, que é diferente do protesto da nossa época, quando nós éramos estudantes e nós éramos jovens nessa coisa aí, é que a gente saía com a cara limpa na rua. A gente botava a cara para levar a tapa mesmo. E hoje você tem uma série de recursos, como máscaras que são usadas em carnaval, máscaras que são usadas até em assaltos, rouba-banco, essas coisas, né? Que as pessoas usam máscara. Assim como esse artifício de enrolar uma camisa na cabeça, é o artifício usado também nas rebeliões, nas prisões. A gente vê na rebelião das prisões, os líderes usam esse artifício para não serem identificados. Quer dizer, você tem uma série de artifícios hoje que dificultam a identificação, dificultam não só a identificação do autor, mas a identificação da origem do manifesto, o que que se pretende, dos objetivos, em resumo. É tudo mais complicado. É tudo mais complicado, mas eu gostaria de mudar o foco da situação. Vamos pensar de outra forma. A maioria das pessoas que foram nessas manifestações se conheceram antes no Facebook. Então, a maioria das pessoas não usavam máscaras exatamente para se reconhecerem, se protegerem, se ajudarem, e porque era criança, era família, eram famílias. Eu mesmo estava com um grupo de mais ou menos umas 400 pessoas, uns 400 negros, que saíram, que vieram juntos, botaram turbantes e tal, mas a maioria eu nunca tinha visto pessoalmente na minha vida, nem minha irmã, nem meus sobrinhos todos... Estavam procurando essas pessoas e marcamos um ponto na Candelária. E marcaram pelo Face. E marcamos pelo Face. Então o que acontece é o seguinte, eu acho que há uma contradição nesse processo aí, porque parece que a mídia deu um enfoque ao vândalo e todos dão um enfoque à relação da polícia com os vândalos. Já começa de uma forma assim, tipo, meio esquisita, porque ninguém está falando sobre o que eu vivi, por exemplo, na Europa. A polícia, quando você faz uma manifestação, a polícia vai para a rua principalmente para proteger o cidadão que está na manifestação, que está exercendo o seu direito de manifestar. Então, se, por exemplo, tem uma manifestação de um grupo de negros em Hamburgo, eles sabem que também tem os neonazistas que podem atacar esse pessoal. Então, eles fazem uma barreira para proteger o manifestante. A integridade de quem está se manifestando. Isso é comum na Inglaterra, isso é assim? Isso é comum em qualquer lugar. E o que está acontecendo no momento? Quando eu vejo, por isso que eu recomendo a todo jovem negro, não vá de máscara para a rua, porque vocês entram no mesmo esquema que a mídia está colocando, de que toda pessoa de máscara é bandido, é de prisão, é bandoleiro, vem para assaltar banco. É exatamente isso. Verdade. É bando desse pra tipo. Para depredar banco. Para depredar essas coisas. Os bancos em Niterói todos fecharam. Desde meio-dia da tarde, ontem, por exemplo, foi uma tranquilidade muito grande. Só no finalzinho, quando todo mundo já foi embora, tem sempre aquele grupo que está afim mesmo de brincar com a polícia, de ficar brincando de polícia e bandido. Mas a maioria da população, ela vai na manifestação e espera da polícia uma proteção. Eu fiquei admirado aqui no Rio de Janeiro quando eu vejo 1 milhão de pessoas e não vi um banheiro químico, não vi uma ambulância, não vi... até para um bloco de carnaval botou ambulância. Não vi nenhum policial antes de começarem o ataque às pessoas. É o que entra nesse contexto que o Vladimir falou, que o Tom Heinegan também falou, e que eu gostaria de tocar agora, puxando para uma questão muito recente, que é a questão de ontem. Nós tivemos uma passeata pacífica também descendo da Rocinha, indo até a Aristides Espíndola, que é onde mora o governador Sérgio Cabral, ali no Leblon. Obviamente foi tudo interrompido, o trânsito foi interditado, a rua para acesso até de pessoas, mas o que chamou a atenção mesmo na mídia foi o confronto na Maré. Aquela coisa do complexo da Maré ali foi uma ação do BOPE, uma ação truculenta. E nós estamos aqui na ponta da linha com a Renata Guilherme, a Renatinha Linsley, que é repórter do jornal Cidadão lá da Maré e que pode ter informações mais precisas para nós sobre essa ação de ontem. Tudo bom, Renatinha? Tudo bom. Como é que foi? Tudo bom mesmo? Bom, a gente acredita em dias melhores, né? Eu só tô te ouvindo muito baixinho. Tá ouvindo? Vamos ver se melhora aí. Melhorou? Um pouquinho, mas vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vai falando aí. Isso, melhorou um pouquinho. Isso, legal. Como é que foi essa situação aí na Maré? Bom, na verdade, na segunda-feira, eu saí do complexo da Maré alguns minutos antes do ocorrido. Enfim, o que acontece é que houve esse conflito mesmo, que inclusive que eu consegui acompanhar pela TV, porque foi tudo muito rápido e foi pouco depois de eu sair do complexo. E pelo que eu vi na TV, foi uma coisa que surgiu de fora e entrou ao complexo. mais precisamente na Nova Holanda, Parque União. E, enfim, realmente o rastão que estava tendo na Avenida Brasil tinha que ser contido. Eu acredito que sim. Mas, enfim, o grande questionamento é a forma como a polícia entra no complexo. A forma com que a polícia atua numa área que não é uma área privilegiada como a Zona Sul. Entendeu? É verdade. A gente não discute se deve ou não se fazer operação. Não é esse o problema. O problema é que a população ela é submetida a um clima de guerra. E ninguém acostuma com isso. Não existe o fato de que alguém que mora em uma comunidade carente se habitue a isso. Agora, ô Renatinha, a questão lá da maré, que é de anteontem, ela parece uma questão diferente das manifestações de rua. Não há ação policial. Primeiro, que foi para lá, quem foi o BOPE. Segundo, que isso parecia uma retaliação pelo arrastão que houve na Avenida Brasil na véspera, este sim, tendo por vítimas os manifestantes e as pessoas que dirigiam carros e tinham que parar por causa da manifestação. E que nesse confronto, nesse arrastão, houve um confronto e um sargento do BOPE foi baleado e morreu. E isso causou essa represália, digamos assim, do BOPE. É essa a história real? Nós lamentamos tanto a morte de um policial quanto de um morador. São todos seres humanos. É lamentável. Entendeu? Em relação ao que eu estava ouvindo os companheiros falarem sobre o protesto, eu fiz a cobertura no dia 17, e aonde eu estava com meus companheiros não tinha qualquer conflito. Aliás, foi uma surpresa quando eu cheguei em casa, via TV, na Alerj estava tendo aquela bagunça toda. O que eu percebi ali, aonde eu estava, que era ali na Cinelândia, o clima era de paz, realmente era um clima até de emoção. As pessoas realmente estavam ali, eu vi senhoras, eu vi gente de todas as idades, um clima de paz, realmente. E quais eram as reivindicações do pessoal da Maré? Quais são as reivindicações? Além dos 20 centavos a menos na passagem, o que que você acha que... É a mesma de todos os cidadãos brasileiros que estão antenados, digamos assim, com as coisas. É o que foi falado aí. Tem uma moçada mais nova que está vindo, está querendo, está insatisfeito, mas a gente percebe que não é muito politizado, não entende muito o que quer. Eu acho que isso tem que ser consertado, o pessoal tem que ser orientado. Entendeu? A reivindicação da Maré é como de qualquer cidadão brasileiro insatisfeito. Pontualmente falando a respeito do complexo da Maré, o problema é a forma com que a polícia entra. A gente não é contra policial, a gente não é contra cidadão, a gente não é contra ninguém. A gente só, não, só é super desconfortável a forma com que a polícia se lança. Entendeu? Por exemplo, na segunda-feira, no conflito na Maré, lançar uma bomba de gás lacrimogêneo na porta do observatório de favelas que fica na Teixeira Ribeiro. Aliás, uma violência que eles ainda estão sofrendo com o Estado. É a falta de energia. Na segunda-feira ficaram sem energia. A Maré está às escuras, né? Isso, até agora, 36 horas sem luz, depois que os policiais se retiraram, ainda continuam sem luz na Teixeira Ribeiro, mais uma agressão do Estado. É verdade, é verdade. Bom, Renatinha, muito obrigado pela sua participação aí. Se você quiser, você continua na linha, mas eu vou dar um pulo agora a São Paulo, falar com o Jean Misakel, que é jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, lá em São Paulo. Ô James, a Renatinha também é jornalista. Ela é de um jornal alternativo, o Cidadão Lamaré, é um jornal que também leva... Em suma, representa uma comunidade, mas nós temos o caso do Vladimir Platonov, que foi agredido, repórter aqui da Agência Brasil. Temos também casos de outros jornalistas, cinegrafistas, repórteres que foram agredidos, carros de reportagem que foram incendiados. E esse cenário foi o mesmo cenário que se verificou aí em São Paulo. E como é que a ABI vê isso? Luiz Augusto, bom dia. Eu peço, por favor, que aumente um pouco mais o retorno, que está muito, muito, muito longe, Luiz Augusto. Tá certo, estou aumentando aqui. Todo dia tem que pedir isso. Melhorou? Alô. Está melhorando? Está melhorando. Então tá, vamos lá. Só mais um pouquinho, fica perfeito. Se puder melhorar um pouquinho. Vai lá. A minha preocupação e a nossa preocupação e a de todos claro, é com a segurança. É, espanta, espanta, Luiz Augusto, o que foi visto. E eu entendo o espanto de uma forma muito mais profunda, porque em São Paulo a gente viu, o prédio da Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura do país, que acabou detonando essa história de 0,20 centavos, o prédio da Prefeitura sem cobertura policial, sem cobertura ostensiva policial, que deveria ser feita pela segurança pública do Estado de São Paulo, no caso, a Polícia Militar, a Tropa de Choque. O prédio da polícia não tinha segurança. E aquela situação do caos estava sendo desenhada que ia acontecer. Qualquer chefe de polícia que estivesse assistindo televisão, no mesmo momento, teria a obrigação estratégica. Eu não estou discutindo juízo de valor, não estou discutindo partido político. O chefe de polícia de São Paulo, quer seja o secretário de segurança, quer seja o chefe da PM, o comandante da PM, ao ver nas imagens aquela situação que estava se desenhando, se nós, que somos jornalistas ou gente do povo, entendemos o que aconteceu, que só um chefe de polícia que tem a obrigação de entender o que ia acontecer. E a gente viu não existir nenhuma proteção. E agora, os vândalos, e não os manifestantes, esse foi o maior problema que eu vi nas imagens que eu vi em São Paulo, nas imagens que eu vi no Rio, dois casos gritantes. Você a invasão, a tentativa de invasão da Prefeitura de São Paulo, e não existir uma polícia de choque ou uma polícia repressiva para defender, não estou dizendo para agredir a população, mas para defender o patrimônio. Os baderneiros. Que se você olha na televisão, você tinha 20 ou 30, no máximo, numa população de mais de 30 mil. Então, defender o prédio e segurar e tirar do grupo esses 20 ou 30 era o mínimo que se esperava e que se espera de uma polícia ostensiva e de uma polícia de segurança pública, porque é paga pelo povo para defender o povo. Então, no caso de São Paulo, existiu uma omissão explícita da polícia para defender o patrimônio público e para defender o cidadão, como foi já dito nesse programa, que a polícia tem que defender o cidadão, sim, e até dos baderneiros. Tem que cercar os baderneiros, tirar fora. E nesse jogo de não existir a polícia ostensiva, os mesmos baderneiros que tentaram invadir a prefeitura e apedrejar e quebraram os vidros num custo absurdo de recuperação, os mesmos depredaram e colocaram fogo no carro da TV Record. Os mesmos. E todos, coincidentemente ou não, com a cara mascarada. Não aquela máscara branca, mas aquele tipo de camiseta colocada na cabeça, igualzinho nas rebeliões. Pois é, nas rebeliões de presídios. É isso que eu estava falando aqui. É o seguinte, existe uma postura da polícia que é propositada. Você acha que ou é despreparo? Há um despreparo ou a polícia agiu premeditadamente nesse sentido? Porque Eu tenho que concordar com a existência do despreparo? Sim, é óbvio, porque todos nós vimos isto. Agora, o que me causa espanto é que isto partiu de dois governos diametralmente opostos. São Paulo, o Geraldo Alckmin, que é politicamente contra a Dilma, e Rio de Janeiro, governador Cabral, que é teoricamente, politicamente apoiador da Dilma. Ele, Cabral, permitir que 30 pessoas, e eu contei no vídeo, Luiz, 30 pessoas invadissem, botassem fogo na Assembleia Legislativa do Rio, que além de ser um símbolo da democracia, é um prédio histórico. É verdade. Dois governadores dos dois grandes estados do país permitirem uma situação dessa, eu me questiono, isto é incompetência do Cabral e do Geraldo Alckmin, ou isto é despreparo do Cabral ou do Geraldo Alckmin, ou isto seria uma estratégia, sei lá eu do quê, não é uma acusação, é apenas uma pergunta. Como é que dois governadores dos dois grandes estados que estão visíveis na mídia para o mundo inteiro, amigos meus, primos meus dos Estados Unidos me ligavam perguntando o que tinha acontecido em São Paulo e no Rio. Porque São Paulo e Rio, as imagens das duas cidades foram projetadas diuturnamente na CNN Internacional. O James. São Paulo e Rio numa situação que jamais ninguém esperava. O James, você sabe que Brasília também despertou muita atenção, embora com uma concentração menor de manifestantes, porque as pessoas adotaram, como a maioria lá é estudante, as pessoas adotaram uma atitude que copiaram de Buenos Aires e da Argentina. Quando viam os provocadores chegando, se sentavam no chão para que a polícia identificasse com mais facilidade e agisse sobre os provocadores. Mas aí reclamavam no Facebook que quando eles sentavam, a polícia passava pelos provocadores, não pegava os provocadores, o que levava a crer que havia uma conivência ou uma cumplicidade nisso aí para acirrar. Essa questão, Luiz, essa questão que você está atacando, que é o que mais nos preocupa. É o que mais nos preocupa, porque qualquer chefe de polícia, olhando câmeras de televisão, eu não estou nem falando de câmera estratégica, de satélite, de nada. Aquilo que qualquer espectador de televisão viu, qualquer leitor de jornal viu estampado, um caso que eu achei absurdo, eu fiquei espantado, está relatado na Folha de São Paulo e eu vi as imagens da fotografia de um policial no Rio de Janeiro que joga spray de pimenta numa senhora artista plástica que estava sozinha, indefesa, não tinha arma de absolutamente coisa nenhuma, e ela foi, além de ter o seu rosto impregnado todo com o spray de pimenta, ela foi presa, levada para a delegacia e, pasme, pelo que está escrito no jornal Folha de São Paulo, e até hoje a chefe de polícia do Rio, doutora Marta Rocha, não desmentiu. E, pelo que está escrito na Folha de São Paulo, essa senhora artista plástica foi indiciada na delegacia por determinação da doutora Marta Rocha por formação de quadrilha. Pelo amor de Deus, é quadrilha de um e sem arma. Ok. Ô, Jorge, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso debate. O ponto de vista lá de São Paulo, da ABI de São Paulo. Você ouviu o Jean Isaac, que é o jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo. Obrigado, hein, James? Um abraço. Obrigado, um abraço para vocês. Eu vou falar agora aqui com o Tasso Marcelo, ele é fotógrafo da agência France Press, sentou aqui no início do programa, aliás, desde lá da redação, ele já chegou aqui com o laptop, abriu e está mostrando para a gente as imagens que ele capturou durante as manifestações, não apenas em Niterói, como também aqui no Rio de Janeiro, imagens, não só imagens paradas, mas também imagens em movimento, ou seja, ele tem verdadeiros documentários dessa ação policial. Tasso, com a sua experiência, você foi da agência Estado por 20 anos, é fotógrafo da France Press, que é atenta, como toda agência internacional de notícias, a esses eventos que são mais, que tem mais repercussão até por causa desses eventos esportivos que nós teremos aqui. Como é que você viu essa situação? Qual é a análise que você faz disso aí? Como é que você documentou todo esse material que você tem? Primeiramente, bom dia, Golo. Bom dia aos ouvintes do Tema Livre, da Rádio Nacional. Realmente é um ambiente muito hostil de trabalho, né? Porque você tem de um lado a polícia que está em confronto com os manifestantes e por outro os manifestantes tirando pedra. E realmente é um ambiente muito ruim de se trabalhar. E você tem que estar devidamente equipado, né? Com uma máscara de gás, com um capacete. Mas o que me chama a atenção disso tudo é as diretas já, por exemplo, aquele movimento de 30 anos atrás, reuniu 1 milhão de pessoas sem uma confusão, sem um problema, sem nada mais grave, né, que pudesse acontecer. E você via pessoas de várias idades, idosos, crianças, jovens. E a manifestação de hoje em dia é uma coisa assim mais violenta, né? Porque, apesar de todo o histórico de manifestações pelo mundo gerar uma certa violência, mas aqui no nosso país está sendo uma coisa assim nova, né, até então, porque nunca se viu tanta violência como tem visto até hoje. Muita gente atribui esse caráter mais violento ao fato de não haver uma liderança identificada. No caso da Direta Já, nós tínhamos a OAB, nós tínhamos a ABI, em resumo, nós tínhamos a grande mídia favorável a movimentação da Direta Já. E nessa situação de hoje, nós temos a grande mídia, primeiro chamando as pessoas de vândalos, os manifestantes de vândalos. Só quando a coisa ganhou um volume tal de gente é que a mídia mudou o foco. E, em segundo lugar, você não tem... O que que era? Era o MPL, o Movimento Passe Livre, lá em São Paulo, que foi o que começou, que tem, sim, sua liderança, tanto que foi recebida pelo presidente Dilma anteontem. Mas não é uma liderança carismática, política, ou uma liderança nacional, não é uma liderança reconhecida, como é uma liderança de instituições de tipo OAB e ABI. Isso contribui para que essa violência seja maior ou tenha surgido? Ou você acha que isso aí tem outras coisas que estão por trás disso, como um desejo de desestabilizar a ordem constitucional e institucional? Não, né? Eu entendo da seguinte forma: isso é um movimento que o Brasil realmente acordou. Do jeito que está, a coisa está cada vez pior e a situação política no país é catastrófica, o povo vive sacrificado, pagando impostos e, enfim, é uma situação muito, muito ruim para o povo brasileiro. E eu acho que o povo acordou. Agora, a atuação desses grupos específicos, pontuais, não representa toda a manifestação do povo. O povo que apenas se manifestar, um movimento bonito, você viu 1 milhão de pessoas, só tinha visto nas diretas já. E quinta-feira passada no Rio, se não ultrapassou 1 milhão de pessoas, entendeu? Eu acho que não pode se deixar prejudicar um movimento tão bonito, né? Por um grupo minoritário, sabe? Minoritário, na verdade essa. São pessoas que descem do morro. Eu acompanhei um grupo que depredou lá a Assembleia Legislativa, depois eles foram para o Morro da Providência, entendeu? Não estou descriminalizando o morador da Providência, mas são grupos específicos que descem para fazer baderna, para saquear, para queimar e isso acaba se misturando a um movimento justo, que é o do povo brasileiro, que já está saturado de tanto sofrer, né? Você sofreu algum tipo de ameaça ou represália durante o seu trabalho nas filmagens e na documentação? Você sempre sofre, né? Porque, por um lado, é a polícia, né, que tenta quase sempre impedir seu trabalho, usando o jargão da sua segurança. E, por outro lado, os manifestantes que estão pichando, estão quebrando e não querem que a gente registre isso, entendeu? Então você fica como um marisco, né? Entre o rochedo e o mar. Olha, você veja como é interessante isso, né? Você falou que manifestantes que estão quebrando não querem que você filme isso. Um manifestante, quando quebra alguma coisa, geralmente no mundo inteiro, ele quer que o mundo inteiro veja aquela ação. Principalmente quando ele está coberto. É uma ação política, né? É uma ação política dele. Agora, quando é X9, quando é tem infiltrado. Outro tipo de coisa, quando é infiltrado, aí é outro tipo de coisa, porque aí ele pode ser identificado. Qualquer roupa que você estiver usando, nós somos jornalistas trabalhando nisso. Não é um manifesto espontâneo, né? Não é um manifesto espontâneo. Como aconteceu no Itamaraty, lá em Brasília, né? Que já estão identificando. Exato. Dá para identificar, não é? Hoje em dia existe sistema até que você pode baixar na internet para identificar uma pessoa que se cobriu toda. Não, como eu disse, o Vladimir, você identifica formiga, né? No asfalto, nessas câmeras. Aí. Agora, o interessante é o seguinte, né? Você veja só. Como a mídia está trabalhando nessa situação, nessa manifestação especial, vivi duas situações. Eu estava fazendo uma cobertura pequena para um pessoal da Alemanha e, ao mesmo tempo, estava com minha família inteira que ligou: nós vamos para essa manifestação. Então, nós nos telefonamos exatamente, nós estávamos na Central do Brasil, na hora que começou essa confusão. E nós nos telefonamos. Minha irmã estava com seu filho, com a cunhada, com o bebê, papagaio, todo mundo lá. Carrinho de neném, essas coisas todas. Tinha isso, né? Estavam e telefonaram. Então vamos nos encontrar no Balança, mas não cai. Porque era um ponto no intermediário. É onde foi o auge dos confrontos. Exatamente. Só que o auge dos confrontos, os jornalistas... Assim, eu, naquele momento eu não estava como jornalista, naquele momento eu estava como um pai de família, um irmão, não sei o que, que está querendo se encontrar para voltar para casa, e estou vendo aquela massa de pessoas voltando para casa feliz, contente e tal. E de repente, neste local que estava a 300 metros, que depois eu fui ver, do local que teria tido a confusão, começou a cair bomba que a gente não sabia da onde. É. E eu vi uma massa de 100 mil pessoas que estavam voltando para Niterói, correndo. E nós passamos, a minha família conseguiu se juntar no Bar Brasil, e nós só conseguimos sair a uma hora da manhã daquela área, e não conseguimos voltar para Niterói. Depois soubemos que a polícia, em vez de sair para proteger a população, ela saiu cercando todo mundo e jogando bomba, porque nós passamos assim uma hora e meia no Bar Brasil, né, com inclusive uma jornalista, filha, várias pessoas, no Bar Brasil só vai gente importante, nós passamos uma hora e meia lá dentro presos, e cada vez que a gente abria, o policial da multidão. Pois é, isso aí parece que a polícia adota a tática, que é a tática de enfrentar, que já é uma tática errada, de enfrentar a rebelião em presídio. Então ela parte para a rua com a mesma mentalidade, com o mesmo modus operandi, a mesma coisa. Foi o que eu pensei. Eles estavam loucos, porque começaram a jogar bomba e ninguém conseguia chegar em casa. Inclusive tem imagens lá no Bar Brasil, onde você estava, de policiais jogando bomba de lacrimogênio, spray de pimenta, em pessoas que estavam se protegendo no bar. Mais ou menos. Ô, Romão, você que é... Isso é impressionante, é verdade. Né? Romão, você que é morador lá de Santa Rosa, ativista pelos direitos humanos em Niterói, por que é que você acha que Niterói tem esses casos tão graves? Nós tivemos agora, na sexta-feira passada, caso de estudantes que foram abordados pela segurança nas barcas, porque estavam indo para Niterói, entendeu? E foram abordados e como se fossem arruaceiros ou baderneiros ou alguma coisa. Talvez fossem estudantes que fossem protestar, está no direito deles, legítimo. A própria presidenta disse que o direito é legítimo dessa manifestação pacífica. Mas o que você acha que tem em Niterói de especial para... está no noticiário sempre nessa situação? Olha, o interessante de Niterói é que eu vi uma grande preocupação do governo da cidade, vi uma grande preocupação da polícia da cidade de proteger a população. Deu para ver isso, deu para participar. Eu vi tanta gente de família, realmente nas duas manifestações na cidade. Agora eu tenho notícias de ações realmente de... feito aconteceu com esse jornalista, da segurança, das seguranças privadas, dos terminais e das barcas. Isso já é um... Às vezes se tem a impressão de que esse comando das barcas, ele tem um comando maior sobre qualquer outra pessoa. Inclusive... porque a ponte é fechada sem nem ter possibilidade de alguém chegar até lá. A polícia cerca as pessoas, não tem como chegar. E ali é a Polícia Rodoviária Federal. Não tem como chegar. Exatamente. Mas a polícia fecha. Por quê? Mas essa questão, por exemplo, da segurança particular... da segurança terceirizada, privatizada. Exato. É uma outra questão que não é. Você não está com a polícia do Estado, com o aparato oficial. Você está com a segurança das barcas S.A. agindo ali como polícia, com poder de polícia. Mas eu queria pular das barcas e de Niterói de volta para a Maré para chamar a Renatinha de novo ao debate. Renatinho, eu queria que você deixasse um recado final, você falasse como é que está a situação na Maré, o que vocês esperam, como é que vocês estão vendo esse futuro, estão esperando luz pelo menos hoje, como é que está a situação aí? Bom, eu estou a caminho do complexo nesse momento, daqui a alguns minutos. O que eu queria deixar bem claro é que dignidade não tem CEP. Nós queremos respeito, é isso que os moradores querem. sabe? A gente não aguenta mais o luto, entendeu? A gente, eu ouvi os vários debatedores e queria voltar a respeito do preparo ou não da polícia. É lógico que quem faz baderna tem que pagar por isso, como nas manifestações em geral. Agora eu estou falando extra-maré. É, mas, assim, a verdade é que a polícia realmente não tem preparo para lidar com manifestações. A gente percebe, e inclusive, assim, em relação ao que você disse sobre os manifestantes se abaixarem quando houver baderna, é porque, na verdade, a impressão que dá é que a polícia não faz a menor diferença. Não, o emocional deles não está preparado para isso, eles agem com emoção. E eu acredito que eles devem ter um preparo, ou deveriam ter, de não agir pela emoção. É verdade. Ou não, até pela falta de emoção, porque se a polícia tivesse alguma emoção ali, quando visse uma moradora desprotegida, ela na emoção, ela não agiria como age. Ela age friamente, sem emoção alguma. Mas, de qualquer maneira, Renatinha, vamos então acompanhar essa situação, a evolução desse cenário na Maré. E você, por favor, mantenha a produção aqui do Tema Livre informada para a gente voltar ao assunto assim que necessário. Você já esteve aqui uma vez, sabe que a porta está aberta, o microfone ligado à sua espera aqui, tá certo? Tá ok. Eu quero agradecer o espaço e dizer que o complexo da Maré tem essa bandeira. É, dizem que o gigante acordou. Para nós para as pessoas que moram em comunidades, na verdade, ninguém nunca dormiu. É verdade. Exatamente. Inclusive, Renatinha, as favelas nunca dormiram. Eu gostaria de lembrar, exatamente, essa foi a grande palavra de ordem dos negros e do movimento de favelas na última manifestação aqui na Presidente Vargas, foi de que nós nunca dormimos. E realmente, quem tem família em comunidade, quem tem parente em comunidade, geralmente nunca dorme sexta e sábado, preocupado se o filho chegou em casa ou não. E eu acho que esta é uma das questões que a sociedade brasileira tem que dar uma levantada, que é essa questão da segurança do cidadão. O que está acontecendo hoje em dia com a classe média na cidade, com essa jogada de bomba, essas coisas todas, as pessoas das comunidades, as pessoas das favelas estão mais que acostumadas. Não acostumadas, acontece praticamente toda semana. É verdade. Isso tem que acabar no Brasil. A polícia tem que voltar a atender as pessoas. Os manifestantes no centro do Rio, no dia 20, viveram um dia, uma noite de favela. Exatamente. Tá certo, Renatinha, muito obrigado, hein? Obrigado, um abraço a todos. Um abração para você também. E uma coisa que eu queria lembrar aqui é que ontem, na manifestação da Rocinha, eu vi uma liderança lá da Associação de Moradores da Rocinha dizendo o seguinte: a gente não quer teleférico. O que a gente quer aqui é esgoto, é saneamento básico. Eu não quero que minha filha pise em esgoto aberto, a céu aberto, como está pisando hoje. Então, parece que esse modelo é um modelo que vem vertical. É uma das críticas que eu acho comuns a todos os setores desse movimento, que é um movimento bastante heterogêneo, que começou com o negócio das passagens, mas se alastrou, e hoje já vem PEC 37, já vem uma série de coisas, e isso é uma pedra de toque, que é comum a todos eles. Está muito verticalizado o nível de administração Exato. Você sabe o que mais me surpreendeu na imprensa internacional? Foi o Der Spiegel, a revista mais tradicional e conservadora da Alemanha. Coloca uma manchete dizendo o seguinte: parabéns, povo brasileiro. Vocês botaram o dedo na cara do Josef Blatter e nessa FIFA corrupta. Nós, alemães, e nós, a África do Sul, não tivemos a coragem que o povo brasileiro teve de falar da corrupção, que é esse poder mundial chamado FIFA. Isto a revista mais conservadora, o Der Spiegel. Tássio, eu queria que você deixasse também um recado final aqui sobre o debate de hoje e sobre esse exercício, né, da documentação iconográfica que você faz aí. Como é que está? O que você espera que melhore nisso aí? Bom, eu gostaria que os movimentos continuassem, né? De forma pacífica, ordeira, porque só assim alguém vai se tocar de alguma coisa que estamos precisando de uma reforma muito profunda. É, não só aquele blá blá blá de jogar pro povo ver, eu acho que o povo já está cansado disso. Nem é para você, né, ter trabalho, né? Dizer para eu ter pauta, não, é, porque se tiver movimento eu vou para a rua e faço, né? Não, e faço com não boa é satisfação, porque essas mídias alternativas, Facebook, não é o meu caso, porque a agência internacional ela dispõe no sistema qualquer coisa, independente de. É, e o seu trabalho, o seu trabalho chega ao mundo, chega, né? Chega ao mundo todo. Tem, a France Press tem cliente, né, no mundo todo. É verdade. Entendeu? Mas os jornais, né, os tendenciosos, que. Enfim, não vamos falar sobre isso, que é uma coisa muito chata. Mas eu gostaria que os movimentos continuassem, sim. É, para a gente poder dar um basta nisso tudo, apesar de todo o risco que a gente corre numa cobertura dessa, é sempre bom ver o povo brigando por uma causa justa, né? Ok, eu quero agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa. E isso que o Tasso acabou de dizer aí, não quero falar dessa coisa parcial da imprensa aí, porque é uma coisa muito chata, mas é um assunto que a gente tem que bater nele, porque a imprensa precisa também acordar, não é só o Brasil, não. E a imprensa também tem que se sacudir disso aí. O que tem de moderador de programa de televisão pedindo desculpa pelas besteiras que falaram há 10 dias atrás. Não, gente, ótimo, isso é bom. Jornalista também. Jornalista também é gente, também pode pedir desculpa quando. Falha, deve, né? De vez em quando é até bom esse exercício. Que pensam de que são deuses, estão assim, acima das nuvens. Do mal, né? Ok, gente, muito obrigado. Obrigado ao Marcos Romão, sociólogo, jornalista, idealizador do blog Mama Prece, da rádio Mama Terra. Morou muito tempo na Alemanha, hoje está de volta ao Brasil e é um ativista pelos direitos humanos em Niterói, onde o bicho está pegando já há 15 dias ou mais até. O Tasso Marcelo, também fotógrafo da agência France Presse, e que trabalhou na Agência Estado por 2 décadas, tem um documento, tem um farto, uma farta documentação sobre esses movimentos no Rio e em Niterói, aqui trouxe no Facebook para a gente ver, aliás, no laptop dele. Ao Vladimir Platonov, nosso colega da Agência Brasil, que foi vítima de agressão policial nessa manifestação lá em Niterói na semana passada. James Zack, o jornalista, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa lá em São Paulo, e também a Renatinha Guilherme, a Renatinha Glinsley, que participou conosco aqui, que é lá da Maré, participou conosco. Um grande abraço para você, um ótimo dia. Amanhã nós estaremos de volta com mais um Tema Livre às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.